Alívio 9735, chama táxi. Torre Salvador, voo no 605. 605, continue a aproximação, aguarde pista livre. Falando, deixa eu ir, voo no 605. Mestre 312, vista para 2000 pés, áudio chama 096, autorizado o procedimento, reporte localizador. 2016, reporte para no lock, minha atenção. Checo Delta, o novo limite será magnética 120 de Simbra. Passa de 9811, após o Seneca prossegue via pátio 3 e vai reportar para ingressar no pátio principal. Avisou com o Seneca, após o pátio 3, reporta para ingresso no pátio principal, 9811, Passaredo. O final LS, curva esquerda na proa 190, limite ao lote. Isso é para 3000, ajuste permanente. 3000, Beira Alfa, confirme intenções de voo, setor sul ou setor norte, corredor forte? Checo Delta, complete a direita na proa 060, limite a radial 320, Salvador. Vento no 40 graus, 062 de nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, voo no 605. Sente, mantenha a 3000, então número 2 na aproximação, seguirá o Airbus 320 da UCHF. Lock em campo, aviso, 6, complete aproximação final, torre 18 decimal, 95, corrija. Controle Salvador, bom dia, o TAM 3179. TAM 3179, contato a data, topo para o 320, saída da Eulê da Bridge. Subindo para o 320, solicita para o Israel. Segunda direita via Índia e Alfa, a retaguarda do Boeing 747 após torre 18.95, altímetro 10.06, tenha um bom voo e bom dia. Segunda direita na retaguarda do ponto do 747, o 9811, passarinho, obrigado, bom dia. 07-9735-05 a bordo, 5 horas e 50 de autonomia e Fernando Guarulhos. Só o PLB Web 9735. 05. 140, reporte estabilizado localizador. Esquerda 140, reportará estabilizado localizador. 3304. Afirmativo. Já estou entrando em contato. 35. Agora não vem retificando aí o corrigindo. 05, tá? 051, 05 só. foi isso? Exatamente, 05. Solo Gol, 1605. Copiado, 9735 da web, táxi Alfa, Bate Wind Alfa 11895, tomou voo. Bate Wind Alfa 11895, obrigado. 1605, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, antes da Juliette para ingresso, voo 1605. Informação, o voo 1605 deu de pouso, teve algum problema? Não, não, é que eu acredito só que a aeronave que tinha sido destruída para decolagem, acho que demorou um pouco para de fato iniciar. A gente acabou recebendo autorização para pouso, eram uns 300 metros quando a aeronave realmente livrou a pista, né? Só isso. Copiou? Copiei agora o 605, mesmo no início, quando autorizado, que aí teve um pequeno atraso, mas não teve nenhum reporte durante o pouso não, não foi? Não, tá tudo certo, só achei que realmente a aeronave demorou para iniciar a decolagem e quase que fez com que, de fato, nós tenhamos que arremeter, né, em virtude da lentidão dele. Gente, volume 05, o senhor vai prosseguir via Alfa e Juliette aguardando a passagem do Boeing 737 Webjet, que está passando agora através do 612, e após prosseguir para o portão 05, bom dia. Ok, então após o Webjet, segue por 05, o volume 05, pode ir. Voo local, mano, meu pé, setor norte, da 197, curva esquerda, corredor forte, a subida. Responder 01171, controle 120, decimal 8, torre 11895, Índia Nova Mirão. 663. Ah, 3663, chegada BOF, desça para 4000 pés, aí eu chamo a 0,96. 4000, 0,96, quando possível, pro de Duna, 3663, tá visual. Tem seu 3663, mantenha a chegada. Qual é o nosso número na aproximação? Será o a princípio número 1. Então 3304, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 099. Livre pouso no 0, tá 3304, confirma o vento, por favor. O vento no 30 graus, 099. Obrigado. Alfa, da 1.500 pés, da 1.7, direita, corredor Xé, após vai prosseguir com sobrevoo em Alagoinhas, Feira de Santana, e após para Valência, 01.71 é o transponder, a torre 1.18, decimal 9.5, e o controle 1.20, decimal 8.0. Line-up and wait, runway 1.05.430. Okay, traffic is passed. We are third to line up and wait by Bravo on runway 10. Inicialmente vai prosseguir sobrevoo em Alagoinhas ou vai prosseguir setor sul, corredor Axé? Corredor forte. Corredor forte, dá uma 7, curva esquerda. Inicialmente restrito 1000 pés, aguardando autorização do controle. O restante cotejamento correto na Nova Miralfa, 02 a bordo no pátio 4. Vai chamar a torre 18, decimal 95 para acionamento, táxi decolagem com 10 no meio no altímetro, bom voo. Repeat, please. Is Bravo taxiway usable? Yes, yeah, that is easy. Okay. Okay, thank you. Controle Salvador, Papo de Fome, Ida Salveda. Salveda. Índia Delta Novembro, prossiga. Para Índia Bravo. Está acionado 2000. Confirme o destino? Serra Verde, Índia Bravo. senhor fez plano de voo? Afirmo. Sony 5546, Índia Delta do BD. Estacionado 5546. Tá bom, velho. Confirme a radial para o destino. Tanto 859, Skalka Bench, 145, and the portal 060. Next to level 2, secure, won't arrive at 9359. Índia November Alpha, ajuste no 0 no 6, autorizado o táxi, reporte ponto de espera. Passaria do 9811 na linha mantendo 0. A linha mantendo 0 do 9811 no passaredo. Confirme quem chamou a torre. WebJet, Golf, Golf, Quebec. Golf, Golf, Quebec, prossiga. Bom dia, uma solicitação de reboque pushback da posição 5 aqui do pátio 3 para a posição 2 do pátio 1. Reboque com o solo em 1219. Confirme, por favor. 1219 para o reboque. Afirmativo. Golf Tango India 5430 Airborne at 26 1120 Smite 0. Take a puncher at 5430, good day. Foi o 9735 WebJet na ponte espera da 1-0-4. Web 9735 CENT, mantém a ponte espera. Set 5, tu for travel 400, Albor de Paz. Pouso 1-7, base pela direita. Gente, Mike Echo Delta, vento 140 graus, 08 nós, livre pouso no 7. Subi pouso 1-7, já tava na base, baixado, travado, mas cuidado. Só vendo assim que possível, forma estimada para o pouso. Golf, Golf, Quebec, prossiga. É uma solicitação de reboque do Quebec da posição 5 do pátio 3 para a posição 2 do pátio 1. Por gentileza, mais uma vez, 1219 para o reboque. Passarei do 9811, no livre da colagem no 0, vento no 40 graus, 08 mais. É, iniciando 9811 no ponto saledo. Golf, Golf, Quebec. Prossiga, Golf, Golf, Quebec. É solicitação de reboque pushback da posição 5 do pátio 3 para a posição 2 do pátio 1. Prossiga com reboque no pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, Golf, Golf, Quebec. Confirme se a infraero está ciente do deslocamento. Afirmativo. Porto Salvador, ou Estranha 2 para autorização Brasília. Lima 225, bom dia, informação Índia para Brasília, copio 320. Dia 320. 2000, portará 320. Eu, acho que 225, está autorizado para Brasília, no nível 320. A rota direto Nizza, November Índia Delta Sierra Alfa Nizza, após Puído, Papai Uniforme Índia Delta Oscar, Puído. Após interceptor Peru Whisky 1-0 até Formosa, Fox Romeo Mike, após direto, conforme rota do plano. Decolada 10, curva esquerda na subida Momo, após Cogbo, Kilo Oscar Golf Bravo Uniforme Cogbo, e após direto Nizza e prossegue conforme rota. Aciona 5553, controle 120, decimal 8. Decolada 1-0, curva esquerda, Moma, Cogbo, Nizza, Nizza, Puído, Puído, terceiro, pera, previsto no 0, até Formosa, pode descer. 5553, transponda 1208, controle, né, 62. Subida com curva esquerda, após decolagem, subida Momo, Mike Oscar, Momo, Cogbo e após direto Nizza. Curva sua esquerda, Momo Cogbull Mitra. Correto, portão 1 no chame pronto, assinamento 225. Trabalhando. Falou, Salvador, Golfo Golfo Quebec, confirmando a solicitação aqui da Israel também, ok? Afirmativo, tá livre no pátio 3, reporte para ingressar no pátio principal, Golfo Golfo Quebec. Afirmativo. Olá, Salvador, com o nosso 320 da Índia, autorização do Cabo Guarulhos. O 923, Guarulhos 3620 está autorizado, via Peso 10 até Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Após prossegue na Europa Zulu no meia, até Belo Horizonte, Bravo até o Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após direto Bridge. Aciona 5555, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para Guarulhos, Europa Zulu 10 até Bridge. Europa Zulu no meia, Belo Horizonte, Trive. Decola da pista 10 com curva direita da El Leda até Bridge, 5555 transponder, 1208, controle do Gol 923. Então 62, chame pronto, pushback, Gol 923. Chamada 62, pronto, pushback, acionamento 923. Sem condições de curvar de imediato à esquerda para livrar o eixo 1028. Seja no 7, vento no meio 0 grau, 08 nós. Um minuto, ok? Estou tentando contato da sala ES e não consigo contactar o mesmo. Ainda não temos o plano do sistema, aguarde autorização. Ok, eu respeito, agora o plano do 40. Disparos 40, só um minuto. Zero Protect Viper 1 after India and Alpha. Holding point order 10, there call 118.95. Autonomous set 1016. Have a good day, good trip. Brother Alpha, India Alpha. India Alpha for runway 10 and the 2 9 1 0 1 6 9 9 0. 118.95. 118.95. Yeah, 118.95. Canto 3732, a sua identificação na chegada Mari, desça para o 060. Atingindo 4000 com referências, o trip 5217. 5217, desça para 2000, ajuste na 096, autorizado o procedimento, reporte localizado. Autorizado 2000, autorizado o procedimento, reporta localizador 5217 da trip. Então, 3859, send port of QNH 1016. Send 4,000 feet, QNH 1016. Send 4,000 feet, 1016, 3859. Paredo 981, voe direto Arbor na presente. Com Arbor na presente, o 981, passaredo. Então 3663, livre pouso 10, vento no 30 grau, 08 mais. Livre pouso 10, 3663. November Alpha autorizado prosseguir via litoral, curva esquerda, e retornar via proa do corredor forte. Gente, autorizado retornar via litoral com proa do corredor forte, em November Alpha. Web 9735, decolou 34, controle 1208. 20. Controle de Salvador, bom dia, Webjet 9735, mantendo subida árvore. 9735, contato radar, sou para o 360 na saída árvore. 360 na árvore, posso aprovar a Elepa direto? Web 9735 está autorizado, Elepa. Obrigado, Elepa. Agora está aqui. 663, sala 35, direita no 2119. 2119, está 3613. Está precisando localizador, 35217. 35217, completa aproximação final, torre 18.95. 2859, 10-2000 feet, report established localizer. 10-2000 feet, report established no localizer, 10-3-8-9-9-9. Número autorizado, cruzamento da 28. Autorizado, cruzamento 28, Alpha. 1-2-0-8, torre opere 1-1-8-9-5. Uno passaredo, grato. Estamos dentro da aeronave que está praticando agora. Esse táxi é autorizado via parte 3 e vai aguardar para ingressar na taxiway Kilo. A passagem do Airbus da TAC está na Alfa. Após o Airbus, cruze a Kilo, ou correção, ingressa na Kilo, cruza a Alfa e mantém a taxiway Delta, onde lá vai chamar a torre 198, decimal 95, Lima Clux Ray, bom voo. Confirmando o PLB, Lima Clux Ray? 02. 7 grato, bom voo. Papa Romeo Índia, November Alpha, decolado 17 na escuta. Índia, November Alpha, 1 mil pés no corredor forte. 1 mil pés, corredor forte, Alpha. Juliette, tá 363. Tá 363 e Juliette, portão 08. Juliette 08, tá 363. Torre Salvador, Papa Tango, Lima Kilo X6. Lex Ray, mantenha a posição na taxiway Delta. Feita via Indy Alpha, considera a torre 198, decimal 95, altímetro 10, no meia, bom voo e bom dia, China 6225. Recife nível 350 está autorizado via Peruísque 58. Decola da pista 10, pousa decolagem curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5565, controle 120, decimal 8. Contact Tower 18.95. 1-8-9-5, thanks, I'm with, have a good day. 9735, chame o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 1260. 288-260, obrigado senhorita, um bom domingo. Bom domingo, web 9735. Obrigado. Número 9. 219-5217. Ah, 3732 livre, reporte localizador. Confirma o vento por ventilar? Vento 140 grau 079. Então 3859. E agora 0 para ali. American 980, clear for takeoff from Leon 0, wind 140 degrees 07 knots. Roger, clear to take 10 American 980. Livre pouso no zero, vento 140 graus 089. Guardado pouso 3859. 980, Airborne 42, call 10 decimal 80. Bom dia, American 980. 980 is out of 2000 for flight level 410. American Line 980, contact climb to 410 Puka Departure. Climb to 410 Puka Departure. Paulo Salvador, 13663, bom dia. Controle Salvador, o Índio November Alpha, ciente da área restrita de Camaçari, solicita a pro direita de Alagoinhas. Índio November Alpha, ciente, liberando a área restrita de Camaçari, autorizada, mantendo meu pés até Alagoinhas? Negativo, Índio November Alpha solicita um no 1500 pés, se for possível. Autorizado no 1500, o ajuste ao 90 no meio, irá fazer sobrevoo em Alagoinhas? Ciente... Vai subir para o Zulu Mix, fez o Indoviber Alpha, com sobrevoo em Alagoinhas. Indoviber Alpha autorizado. Passaria do 9811, chama o centro Recife, na frequência 1288, alternativa 260. 288-260, passaria no gráfico. Controle, Salvador, bom dia, Xenemia 3, ano 1, informação em dia. Xenemia 3, ano 1, bom dia, chegada Ponce. Desça para 4000, ajuste 10 no MIA. 10 no MIA, 4000, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no MIA, 10 no 923 no portão 612, agora tá livre, chame táxi. Táxi 923. Salve, Tan 3859, livrando 3 escuta, bom dia. Salve, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, Tan 3859. Salve, Salvador, Golf Golf Catec, finalizando o reporte, obrigado, bom dia.